cabeça. O que aí, tia? Olhe bem pra mim e me diga o que você vê. Alguém frio, solitário, é o que vai me dizer. Não, você não vai conseguir me entender. O meu silêncio esconde mais do que se pode perceber. Já me acostumei a ver gente morrer. Não tenho nada a ganhar, nem nada a perder. Não peço ajuda a ninguém, porque sei sobreviver. Disparando as minhas flechas, eu posso me proteger. Eu vejo sangue em minha mão. Quase perdi a linha com a morte do meu irmão. Mas não, foi mais uma perda que me marcou. As minhas cicatrizes falam mais de quem eu sou. Não peço ajuda a ninguém. Cuidam de mim muito bem. Ajudo quando convém. Mas sou independente também. As flechas podem me entender. Além do que você vê. Então resisto. Não há nada a vencer. Derrick Dixon. Nem mais nada a perder. As flechas podem me entender. Além do que você vê. Então resisto. Não há nada a vencer. Derrick Dixon. Nem mais nada a perder. Não, você não vai conseguir me entender. O meu silêncio esconde mais do que se pode perceber. A paz interior, ninguém aqui alcança. O corpo até dorme, mas a alma não descansa. Depois de tantas perdas, não tenho mais esperança. Parabéns pra quem conquistar minha confiança. Frio, solitário, independente, caçador. Observo qualquer pista como um rastreador. Selvagem como um lobo, impulsivo, agressor. Mas fiel ao meu instinto, a quem amo sou protetor. Eu sinto, mas não demonstro. Você pode até dizer que é frieza de um monstro. Mas não. Sou o restante que sobrou. As minhas cicatrizes falam mais de quem eu sou. Não peço ajuda a ninguém. Cuidam de mim muito bem. Ajudo quando convém. Mas sou independente também. As flechas podem me entender. Além do que você vê. Então resisto. Não há nada a vencer. Derrick Dixon. Nem mais nada a perder. As flechas podem me entender. Além do que você vê. Então resisto. Não há nada a vencer. Derrick Dixon. Nem mais nada a perder. Esse som é dedicado a todos os guerreiros que superam seu passado, que erguem a cabeça mesmo sem esperança e que não abandonam a sua perseverança. Não peço ajuda a ninguém. Cuidam de mim muito bem. Ajudo quando convém. Mas sou independente também. Player Taos, mais uma vez. Derrick Dixon, The Walking Dead. Tamo junto, yeah. As flechas podem me entender. Além do que você vê. Então resisto. Não há nada a vencer. Derrick Dixon. Nem mais nada a perder.